Eu te amo, Senhor, minha força, meu rochedo libertador. Quando a morte cercou meu caminho, tu ouviste o meu clamor. As águas subiram como muralhas, o medo tentou me prender, mas do céu desceu tua mão para me fazer. Meus pés para...